nosso assunto não acabou. Dos 10 mandamentos eu represento o mandamento do amor. Derramaremos sangue sobre a capital Lyones, mas antes vamos enterrar Britânia. Houve uma guerra onde nós demônios fomos traídos. Hoje é o dia da nossa vingança. Não consigo entender. Meliodas não teve compaixão. Fez nosso clã perder. Fomos traídos pelo nosso próprio irmão. Por causa de você. Fiquei 3000 anos preso dentro de um caixão. Agora você vai morrer. Desde pequeno você foi o meu espelho. Eu cortei o meu cabelo pra parecer contigo. Idolatrava o mesmo que mentiu pro reino inteiro. Agora você tá preso, não vou te deixar vivo. Fúria, esse dragão foi sujo com traição. De onde surge a ingratidão? É uma virtude, morrer minhas mãos. Luz, escuridão, me segue em qualquer lugar que eu vou. Acho que isso que define quem eu sou. Então vou refletir. Refletir. Reação total. Lyones vai cair. Vai cair. Pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, pelo... Então vou refletir. Refletir. Reação total. Lyones vai cair. Vai cair. Pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, pelo... Matei Meliodas com rebelião. Dos meus olhos saiu. Simplesmente ao me olhar, um homem com machado anda em minha direção. Com ele meu mandamento parece não funcionar. Com apenas um soco me fez ajoelhar no chão. E com apenas um poder fez o lago evaporar. Tentei apagar o sol usando minha escuridão. Meio dia e seu poder não parava de aumentar. Sete pecados saberão que o capitão. Luz, escuridão, me segue em qualquer lugar que eu vou. Acho que isso que define quem eu sou. Então vou refletir. Refletir.